E o que vai começar agora? Você nem sabe o que é. Tu não sabe o que é. É aquela merda daquele programinha. Acho que é feito pelos motherfuckers do Pode Rir. Jegue. Ô, fiote. Ô, fiote. Vai tá bom pra boné hoje, hein? Jegue. Puta, mas é um jegue, mano. Puta, é bom. Boa noite, estamos começando mais um programa Pode Rir. Boa noite, mano. Boa noite. É falso, boa noite, cara. Ele é muito falso. Somos de óculos escuros aqui, cara, mas é boa noite. É noite, é noite. Boa noite. Estamos começando mais um programa, não sei mais que número, é 37? 6? 7? 35. 35. 32. B. Agora entendi. Sempre a letra B. Nossa, não é. Então não é. Então não rolou. Você ainda tá pensando nisso? Cara, já tá. Aqui do meu lado, Afonso Padilha. Ui. Falou, Jegue. Vamos começar, fiote. Vai tá bom pra boné hoje. Do meu lado, Vitor Hugo Capela. Capela não, Vitor Hugo. Não, Vitor Moleta. Hugo Moleta. Do meu lago. Do meu lado de novo. Não, cara, que merda. Do meu lado, Thiago Souza. Eu, Fiote, Jegue. Do meu lado, Jegue cabeçudo. Fiote, o Márcio cabecinha. Silva. Muito bem, o tema de hoje é um tema sério. Olha, gente. Como é que é, Afonso? Imita aí. Então faz. Faz aí. Vamos lá. Eu não sei se vocês sabem, mas o Afonso trabalhou com o Gugu. Trabalhei com o Gugu em meados de 98 a 2001. Parou daí? Tive que parar, né? Orelha. Ele puxava. Boa noite. Ó, igualzinho, né? Time de voz, né? Time de voz. Perfeição. Hoje, no programa de hoje. Não, o texto da Bíblia? Desculpa. No programa de hoje? No programa de hoje? Programa de hoje é domingo! E vai noite! 4,5, minha imitação é 4,5. Depois do. 5, eu daria 5. Depois do show solo do Afonso. O tema de hoje é um tema sério. Tema sério de novo? Exatamente. O tema é Bíblia. Quem já leu a Bíblia aí? É um livro muito extenso. Um livro de mais ou menos umas 420 páginas. Eu tô esperando sair o filme, cara. Prefácio, né? 420 vai sair o páginas. Filme, daí eu vejo o filme, daí foda-se. Né? Mas diz que vai ser, mas vai ter trilogia, né? Porque só em um não vai dar pra colocar. Cabe, não. Mas trilogia como? Escrever, Velho, né, Testamento, querido? Novo Testamento e. Apocalipse. É. Apocalipse. É, que é o último, né, cara? Que é o fim do mundo. Que o Neil morre. O Neil morre. Fim do mundo. O escolhido morre. Escolhido, no caso, morre. Fim do mundo tá próximo, sabia? Tá. Restart ganhou tá 5 mesmo. Prêmios. Apocalipse. Tá próximo mesmo, aqui do lado, que é o próximo tubo, era o fim do mundo. Fazendinha, fim do mundo. É o terminal. Não, primeiro tem o novo terminal mundo. Terminal do fim do mundo. Novo mundo, fazendinha novo mundo, depois... e fim do mundo. Aí. Terminal do fim do mundo. Vamos lá, então. É, só que daí o pessoal tá falando, ah, mas peraí, vocês tempo atrás já falaram de Bíblia. Peraí. Pessoal. Ah, já falaram. Como que os pessoal fala? Como é que é o pessoal, hein? Ah, vocês já falaram, mas vocês já falaram isso. Vocês estão falando direito, hein, sobre pessoal. Aí nós vamos dar agora o direito de resposta. Direito de resposta, muito bem. A gente não vai falar mais sobre Maria Madalena, que pegou Jesus, não pegou. Não vamos Jesus falar sobre isso. É uma figura que, não, que na Bíblia não é o foco principal, não é nele, não sei se vocês sabem. Ele é um coadjuvante que venha a ser o protagonista no futuro mais próximo. Você não trabalhou com Jesus? Trabalhei um tempo. Foi apóstolo, Jesus. Trabalhou com época? Filho? Você foi apóstolo, né, Pitinha? Trabalhou com meu filho. Judas, né? Fica do lado de Judas, né? Não, eu servi a mesa, né? Eu trabalhei um tempo como garçom ali na Santa Ceia, naquela sério? Época. Meu irmão no teu? 97, 98, antes de Cristo. Mas era foda servir Jesus, né? Era foda. Mas por que você saiu de lá? Saí, né? Tive que sair, né, bicho? Joelho, né? É, o pessoal não vai entender não, mas beleza. Piadinha interna. Não vai entender. As outras que a gente faz mesmo, ninguém entende. Muito bem. É, também não vamos falar sobre se é a verdade que teve Adão e Eva. Não, então não vamos. Não precisa se adiantar. Então, beleza. Então tá. Será que a que Jesus arrotava, cara? Ele dava um tapão no Judas. Ah, meu, Jesus dava uma rota e o Judas... Antônio Nunes! Pá! A cabeça do Zé que rolava isso? Acho que não, acho que não. Judas não. Vamos começar. A Bíblia... Quem que escreveu a Bíblia primeiro? Vamos começar do começo, então. Cid Moreira. Ajudado pela Dercy Gonçalves. Ah, é, ele tinha narrado. Ele narrou, né? Ele foi tipo o Silvio Santos. Ao vivo, né? Eu acho que a Dercy Gonçalves viveu nessa época e ela que escreveu, cara, eu acho. Acho que foi ela. A Dercy? Não, Dercy. Acho que ela foi. Ela ajudou. Pra ter ajudado. Ela já tava aposentada. Ela fez alguns capítulos. Já. É. Tava aposentada já nessa época. Não tava trabalhando mais. Ela tinha dois, três capítulos. Então tá. Excepcionalmente. Quem projetou. Quem projetou a. Foi Deus, né? O barco de Noé. Foi Deus. Foi Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. Com certeza, que é da época, não é? Foi ele que montou, né? Era fora de um olho. A Arca de Noé. O formato dela era bem... A Arca de Noé. A Arca de Noé é o artista que projetou o barco. É o barcão. Rebaixando, né? Quem projetou o barco lá do Noé? Aquele barquinho lá, aquela tapera. Não é grande, não é, né? Noé. Então vamos lá. Vamos primeiro narrar os sete dias de criação do mundo. Isso é bonito. Mas você não falou quem escreveu a Bíblia ainda, não. Né? Não sei quem escreveu, cara. Você devia ter procurado, né? Você tem que ver a editora. Você já leu alguma coisa da Bíblia, Afonso? Eu já li, já. Já li também. É aquele, sabe aqueles papelzinhos que você pega de depende, sorte? Tem um salmo. Tem um salmo, né? Salmo, não sei se isso ajuda. Sim, né? É, salmo 7, versículo 12, testículo 5, né? Testículos. Já li muito. Aqueles que você lê, todo dia você acorda, abre o papelzinho e olha assim, hoje você tá fudido, tá ligado? Salmo Jesus. 12, apóstolo 5. Vamos ver até onde vai. Apóstolos. Parou, beleza. Mas ainda aí. Eu sei que teve uma Bíblia que foi o Silas Malafaia que escreveu, mano. Foi grande, sim. Silas Malafaia. E tem Bíblia uma música que Silas. Tem uma música que veio pra ficar. Estou seguindo tchururu, a Jesus Cristo. Tchururu, nosso caminho. Tchururu, mano, acesso, não nada a ver. No primeiro dia. No refrão, mano. Deus disse. Deus disse, ó. Tá na Deus. Letra, velho. Que agora escreveu. Deus disse. Ah, se Deus disse, quem que sou escuta. Eu, escuta. Né? Que nunca haja a luz. E a luz se fez. E Deus disse. Deus achou. Vamos que a luz economizar. Era boa. Tem isso que ele fala? Desligou. Aí Deus... Aí do banho, ele. Aí Deus disse. Fudeu. Quem que disse que Deus disse? Ele tá falando. Marcio. Você tá falando, Marcio? Ah, tem muita credibilidade. E quando você tivesse falado Deus disse em meados, gente. É, sim. Deus teve que dar uma parada, deve ter uma sumida, né? Que haja luz. Que haja luz. E a luz se fez. Olho. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Nossa, que bonito. Isso no primeiro dia. Primeiro dia. Não tinha nada, só tinha dia e noite só. É, daí ele acabou. Daí quando chegou o fim de semana, ele falou, pô, a noite é melhor que o dia. Então é melhor eu tirar esse nome de trevas aí, porque não vai dar pra curtir, né? Quando você vai pra noite, não pras trevas. Ia ser foda, né? A balada na night, não nas trevas. Ia ser foda. Não funcionou. Tentei mudar. No segundo dia, Deus cria água. No segundo dia, né? No primeiro dia ele colheu a luz e isso. E no segundo dia ele passou sede, porque não tinha porque beber. No primeiro dia inteiro ele falou, trabalhou o dia inteiro. Caraca, tá faltando alguma coisa. Porra, vou inventar uma orofina aqui. Seca. Tá foda aqui, é Timbu. Timbu, acho que ele inventou. Tem como entregar, né? Galão de 20 litros. Ligou e... Ah, é? Agora você vai entregar o galão de 20 litros. O que Jesus criou depois da... Ó, luz, treva e água. Criou o quê? O motoboy, que foi entregar a água. Terceiro dia, no segundo dia. Não, ele inventou a bicicleta. Porque a pé tava foda. Chega. No terceiro dia, Deus separa a terra. Sopão. Deus separa a terra do mar, fez criar vegetação na terra. Ah, ele achou que ia ficar estranho, né? Tudo debaixo d'água ia ser um. Mas como que ele criou a. Ah, que ele criou. No primeiro dia ele criou só a terra. Pois não, no primeiro ele criou, só falou que haja luz. Haja luz. Tum. Não tinha nada. Só luz e não luz. Dia e noite. Ele ficava brincando, ó. Na tomada só na teclinha lá. Verdade, ele falou, perdeu, né? A graça, tô com sede. Ele criou a água. Tá faltando só aí, já. Tá bom, né? Cinza essa porra, vamos pôr uma cor aí. Deus. Ficou o dia inteiro, né? O dia liga, inteiro. Desliga. O dia inteiro. Jesus era meio, né? Jesus, tem criatividade. Não sei, também. Deus. Deus é. Ah, mas tudo se aprende, né? Tá. Vamos lá. Deus separa a terra do mar, fez criar vegetação na terra, beleza. Quarto dia. Criou a picanha. Deus criou o sol. Falou que só de vegetal não dá. Mas eu não fico analisando, né? Ele não criou a luz no primeiro dia? Como é que ele criou o sol? A luz. Não sei. A luz não vinha do sol. Era de Kroiker. Lâmpada amarela. De Kroiker. Mas o que me deixou o pessoal ficar falando, Jesus fez o cego enxergar, não sei o que. Eu falei, porra, mano. Era o mínimo que ele podia fazer, né? O pai dele falou que haja luz. Pá, brotou a luz, mano. Mínimo que ele podia fazer, não conseguia enxergar, né? Era o mínimo que você esperava. Fica se engrandecendo por causa disso aí. É. Meu filho é foda. Então, ele criou o sol, a lua e as estações. Ah, tipo, tá, shopping estação. Shopping ele estação criou. Ele criou nesse dia. Criou as estações. Legal. Quarto dia. No quarto dia. Próxima estação. Fazendinha. Ele criou isso. No quinto dia. No quinto dia, Deus criou os peixes e as aves. Mas daí ele falou, pô, eu queria uma picanha. Daí criou uma vaca, não é isso? Não, foi no sexto dia. É só no sexto dia que ele criou. No domingo que ele foi pro rodízio. Não, ele criou na sexta. Provavelmente tinha alguma promoção de carne, alguma coisa. Foi na sexta-feira. No sexto dia. Ele criou o quê? No sexto? No sexto dia, que daí ele criou os animais terrestres, incluindo o homem. Sim, então é bom saber que você criou um peixe antes da gente, lazarento. Veja só, deu mais valor pra um peixe. Lazarento é ótimo. Esse Deus é um lazarento. Falando só de Deus, né? Deus é um cara, esse Deus é um chegar lazarento. Jesus, vai ver o que eu falar aqui. Dá um pau no cu mesmo. Ordenou que o homem domine sobre todas as outras criaturas na terra. Aí, já mandou bem. Não, já mandou bem, mas falou, não a mulher sei, vai mandar contra, nada. Né? Ah, não tinha mulher ainda. Não, ainda homem. Não, era só homem. Que porra, hein, cara, só homem. Era pra ter até hoje, hein. Tipo peludo. Se não tivesse comido aquela porra daquela maçã, nós caralho, tava numa boa agora, mano. Mas tava só com uma parreira no pinto e tava frio, pô. Uma parreira no pinto é. Crescei! Não, esse é um palmeira. Piroculo. Magrela, né? Crescei e multiplicai-vos. Falou isso pro peixe. Ele, pera aí. Não, ele falou crescer e multiplicai-vos e não tinha mulher ainda. Olha não a viadagem que já começou. Olha o cara da Bíblia, um peixe, né? Uma vaca já começou a crescer. Ele disse isso ao som do restart. Aí, sei, não pode tá. Aí surgiu a zoofilia, né? Isso aí. Surgiu. E não foi, surgiu a piada sem graça. Surgiu ou não funcionou? Surgiu ou não rolou? Não funcionou. Não funcionou. Sétimo dia, como todos sabem, ele descansou. Aonde Deus, será? E aonde que ele descansou, será? Salvador. Acho que ele foi pra... nada, bicho. Ele foi pra... Fernando Noronha. Fernando Noronha, Maceió, sei lá. Não foi, foi pra São Paulo. São Paulo não foi, né? Não. Veio pra Curitiba relaxar. É. Ele veio pra Curitiba no carnaval. É. Aí teve descansar. Uma aventurinha e nasceu o Irri, tá aqui. Não, tá mais aqui. Mano. Teve uma aventurinha. Uma aventurinha ali. Vem cair com uma freninha aí. É. Olha quem saiu. Okay. Pior que o Henrique Cristo agora tá onde? Ele tá em Brasília, né? Parece que tá. Tá ao lado do Deus Pai. Meu pai, o pai. Papai. Deus fez chover para que as plantas crescessem e os seres vivos pudessem sobreviver. Porque ele plantou já os negócios. Não, isso aí já é depois. Plantou os negócios e aí veio que as plantinhas começaram a morrer, a coisa e tal. Ele falou, pô, tá faltando uma merda aqui, velho. Daí colocou água. Criar uma chuva aqui. Ele tava à toa, né? Vamos ver. Mas a água ele não tinha inventado antes? Tinha, mas não chovia. É uma água parada daí, entendeu? Ou é a segunda divergência da Bíblia aqui já que a gente tá falando. A primeira do crescer e multiplicar, você sem a mulher, e o segundo... De ter criado a chuva depois, sendo que já tinha criado a água. Olha, não, mas ele não se ligou, podia, né? Podia chamar o CSI Miami. Foi crescer e multiplicar, mas ele não se ligou. Criou a chuva. Porque como ele criou o mar lá, e o sol, aí você sabe como funciona, né? Isso é, não foi ele que criou. Só que tipo, só que ele levou os créditos, né? Ele é Deus, né? É que só tinha ele, né? Ele falou, vou pegar esses créditos pra mim aqui. Vamos ver que a criação minha. Shhh, morre aqui. Foi o que fiz aí, gente. Qualquer coisa, fui eu aí. Aí depois disso ele criou o Jardim do Éden. Grande Jardim do Éden, né? O Éden, que por sinal. Trabalhei no Éden. Fui jardineiro do Jardim do Éden, não sei se você sabe. Jardim do Éder. Trabalhei em meados ali de ano 2 e 3 antes de Cristo. Trabalhei um tempo, mas tive que parar, né? Por quê? Ah. Lerda. Idiota. Deus permite comer todos os frutos. Ui, que susto. Menos a maçã. Permite comer todos os frutos. Menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que não entendi, era... Eu não entendi. Por que tem que ele coloca maçã? Essa porra aí? Não, nenhum momento diz que é maçã. Aqui tá dizendo que é uma árvore do conhecimento, mas do bem e do mal. Sabe, mas que é uma maçã. Sabe que é uma... Eu vi no filme. Você viu que a maçã tá presente na Branca de Neve? Deus não veio me enganar, não. Na Branca de Neve tem maçã. Na Bíblia tem maçã. Lá em casa... Não, lá em casa, lá em casa tem banana. Acabou. Só tem banana lá. Lá em casa tem barrinha de cereal de maçã. Oh, abre bem o intestino, né? Pra comer sucrilhos, Kellogg's. Kellogg's. Fez um homem... E você também. Quando que Deus criou os sucrilhos? Tem, não? Tem. Foi em meados de... Trabalhei na fabricação. É, trabalhei na criação do produto. Do Kellogg's. Na Kellogg's. Você trabalhou, Thiago? Trabalhei. Ah. Eu ficava vestido de tigre. Mas parou. Você parei. Também? Por quê? Parei porque... Ombro, né? Pegou um... Como que é aquele que você deitei lá? Bursite. Bursite. Dorlose. Dorlose. Dorlose. Dorlose. Dorlose, foda. Dorlose. Uma nova doença agora aqui criada. É, a gente tá falando sobre criação, o cara acabou de criar uma doença aqui. Dorlose. Fez o homem entrar em um sono profundo. É, hibernação. Ele criou a vodka, acho ele, porque deu um porre no cara. Foi nesse ano. Ele criou o Dramin. Ali ele criou o Rivotril. Nesse momento ele criou as drogas pesadas. Antidepressivo. Eu tava sozinho, né? A mulher deixou ele. Pegou uma de suas costelas e criou a mulher. E criou suas, não, o barreado. Não dele, tá, gente? Pegou uma das costelas e criou o barreado. Cara, uma funciona, costela funciona. Saiu a mulher, velho. É que eu ia falar uma outra comigo. E o Afonso força exato até o dia. Falando da costela. Mas é igual, ele é igual não vai o dando. Funcionou. Era da costela. Na costela. Por que costela? Por que costela? Não fosse a gente, elas não estavam aqui e fossem fazendo pra dar pra gente. Tem um osso. Se fosse da bunda, será que ia ser mais gostosa? A mulher? Teve umas mulheres que saiu da bunda. Não, foi cagada, ela foi cagada. Foi cagada. Essa a gente chama de feia. Costela. Não, mas é que costela tem bastante, né? Cara, mas se Deus, o cara era o bambambam, bam, né? O cara era foda. Ele criou o homem do nada. Por que não criou a mulher do nada? Por que tipo que bagulho a costela? Por quê? Por quê? Não, porque fazer a sua imagem sobrando. E semelhança. Não, porque não tem semelhança. Não tem nada a ver. Ele tem uma corda pra bicho. É uma costela? É, não sei. Tem tá feita, parece... né? Eu acho que o CSI Miami tinha que investigar isso. Não, mas, ó, mas é porque tinha uma cota, né, bicho? Tá entendendo? Um homem, um mar, tá ligado? Eu, ah, eu é um fazer. Só. Não, é porque tinha costela cara. Sobrando. Um ser humano. Eu errei no número de costela. Puta. Ih, cara, sobrou costela. Vai nascer nego com rabo aí. Ele pegou. Eu tinha peito e tinha umas costelas, tá ligado? Aí. Tirando costela. Ih, eita porra, né? Pra que eu queria desmontar? Porra, é. Sobrou umas peças aqui. O homem era tipo Lego, entendeu? É. Vamos tirar essa pecinha aqui. Cara, sobrou uma costela aqui, ó. Vai parar que você desmonta o negócio quando você vai montar de novo, sobra peça. Ah, sobrou essas peças aqui. Faz uma dá mulher. Dá pra aí. Montar mais uma. Faz a mulher. Ao se apresentarem, ambos estavam nus, sem se envergonharem. Antes de comer a maçã, eles depende não tinham vergonha. Depende do tamanho da piroquinha dele aí. Então tinha uma piroca normal, né? Imagina o... Adão com a piroca pequenininha. Sabe o que eu acho? Eu usava um trevo pra cobrir. Não tiraram a costela, não. Acho que tiraram outra coisa de você. Sabe o que eu acho que a maçã usava foi, um trevo cara? Pra cobrir, né? A maçã foi tipo um Viagra, assim. Adão devia ter um pedido. Comeu a maçã, tom. Aí já fodeu, entendeu? Acho não. Que cresceu. Não, essa não. Rolou? Não. Porém, a cobra mostrou os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal para ambos. Eu acho que a cobra é o pinto do Adão que eles estão falando. Não existia, ele não tinha criado cobra ainda. Ele criou só peixe. E os animais? Criou todos os animais. Todos os animais. Criado. Todos os animais. Então, tá. Então, a cobra sempre atrapalhando sogra, sempre a sogra. Cobra. Sempre atrapalhando no desenvolvimento dos casais. Era pra gente estar hoje, ter um relacionamento perfeito. Podia jogando bola mulheres. Agora, parece. Podia estar, sua mulher não tinha ligado pra você ir lá. Não tinha. Reclamando, perguntando se você tá cobrando, cobrança. Agora a gente tem que ficar dando satisfação graças a quem? A cobra. Graças ao fruto do conhecimento do bem e do mal. Leiam lá na Bíblia. Partícula 6. Partícula. Testículo. Partícula 6, versículo 8. Testículo 6, versículo 1, Corinthians 2. Corinthians 2. Palmeiras 1. Podia ter sido um aplauso. Você podia ter saído na palma. Eva não resistiu e mordeu a fruta. Minha pequena filha. Eva. Eva! Será que tocou essa musiquinha, né? Dando um pedaço também a Adão. Ah, safada! Ah, cachorro! Ô, Jegue, vem aqui, Jegue! Ô, Fiote, olha! Ô, Adão! Ó, que eu peguei aqui, Jegue! Ó, a maçã boa pra boné! Come só um pedaço aqui, ô, Jegue! Ô, Fiote! Cadê a cobra, aquela sogra que tava velha? Velhaca! Puta, velho, Jack. Cara, e por que maçã, né? Deus podia falar assim, ó, coma todas as suas, eu não como caqui. Que caqui amarra a boca. Não, deixa eu comer até o caqui. Kiwi. O giló. Jaca. O proibido, né? Giló. Brócoli. Jabuticaba. Mas giló não é fruta, né? Não, o brócolis é proibido também. Oi? O brócolo. Brócolis é verdura. Eu gosto de brócolo. Era. Exatamente. Era, você sabe quem foi a ideia? Era da mitologia grega. Eu estudei, né, cara? Não, vamos fazer um programa sobre mitologia grega. Vamos isso é bom, não sei se vocês sabiam, mas eu estive lá. Teve lá? Ah. Meu Deus, cara. Ah, sério? Ah. Eu estive na mitologia grega. O que você fazia lá, Thiago? Eu era carpinteiro. Era carpinteiro? Carpinteiro. Eu ficava fácil no serrote ali. Mas parou. Parei. Teve que parar. Ler, né? Cotovelo. Após morder o fruto, conheceram a vergonha. Ah, eu e se esconderam. E se esconderam com folhas de figueira. Isso que eu não consigo entender. Você não tinha vergonha de passar com vergonha? Por quê? Por quê? Porque foi o fruto do conhecimento. Eles eram burros. Eles não conheciam nada. Eles conheceram. Eram jegues. Olhava o pito ali. Aquele é um dedo, acho. Daí eu vi. É um dedo sem unha. Daí eu vi. Opa. Eles eram jegues. Era que nem ela. Então, eles conheceram o bem e o mal. Que daí. Foi a desculpa da cobra. A cobra chegou, falou pra ela, falou o seguinte: olha, você tem que comer essa fruta. Ela falou: não, não quero comer. Ela falou: não, se você comer essa fruta, você vai ser igual Deus, que vai conhecer o bem e o mal. Ela foi e... Comprou a cobra. Ah, se igualar. Eu li a Bíblia hoje de manhã, cara. E sempre que alguém fala, sério, que vai se igualar a Deus, toma onde? Toma onde? O sumário. Não, li o Gênesis. Índice. Li Gênesis 4 inteiro, cara. É mesmo? Bom. Hã? Bom, é a história que eu tô contando aqui. Sempre que alguém fala que vai ser igual a Deus, se fode, né? Olha, se fodeu. Os Beatles falaram que era melhor que Deus. Titanic falou que nem Deus derrubava. Você não pode brincar com Deus. Vamos parar esse podcast. Você chamando de lazarento, seu escroto. Desculpa, Deus. Você bateu o carro na hora de ir embora. Deus, desculpa aí. Fazendo uma profecia. Deus, desculpa. Deixa eu ligar pra Deus. Não, vou ligar pra ele depois. Não, vem me ligar que eu tô gravando. É. Não vou atender. Tá no silencioso. Então, eles se esconderam com folhas de figueira. Figueira, grande figueira. Né? Podia ter uma ironia se ele se escondesse com folhas de maçã. Com folha de urtiga. Seria uma uria. Urtiga era legal. Uria. Nossa, eu ia falar ironia, falei uria. Uria do Thiago. Um abraço pro Thiago Urias. Thiago Urias. Deus chama Adão. E ele não tá nem aí. E este se esconde de vergonha. Deus questiona. Mas imagine você. Peladão. Deus, Adão! Puta, fudeu! Cid Moreira, mano! Caralho, Adão! Deus nunca chamou ninguém, nunca pai, chamou ninguém. Ideia, Adão, ele, puta, fiz cagada, velho. Comparecer à minha sala. É. Adão! Atenção, Adão! Comparecer à minha sala. A recepção. Comparecer ao RH! Fudeu. Adão! Fudeu muito, mano! Fudeu muito! Foi a Eva, colaborador Adão, compareceu. Adão era o responsável, né? Adão era o responsável, então Deus chamou Adão. Será que quando eles estavam trocando uma ideia, ele tentou jogar no cu da Eva? Falou: ó, eu não tenho nada a ver com essa porra. Você sabe que calma, eu sempre fui. A gente vai chegar. Vai chegar lá, cara. Ó, eu dei uma costela pra você, você tá ligado? Tá ligado que eu confio em você, né? Você é Deus, né? Ó, então vou. Você deu potencial em mim. Vou transcrever o diálogo. Transcreva o. Deus questiona: quem mostrou a vergonha? Comesse o fruto proibido, ele responde. Foi Eva que me mostrou, que por sua vez se defendeu. Foi a cobra que me enganou. Então Deus amaldiçoou. A cobra falou: eu vi na árvore, eu não tenho nada, tava na promoção. O que Deus falou pra cobra? Então Deus amaldiçoou a cobra, fazendo rastejar o resto da vida. Então, ela não. Qual que era o formato da cobra, A cobra então? Dava, acho que. Depois ela era um sapo, né? Tipo, ela era uma centopeia. Não, a cobra, Eva chamava de. Cobra tinha pé. É. Ah, sei lá, será que não era como mola? Sabe quando cobra de desenho que se vive igual? Tem no Donkey Kong, né? Tem uma fase que você vira. Não lembro. Não lembro, puta, é bom. Não lembro, não tem pra Play 1. Não tem pra Play 1, Super Nintendo. Sim. É um pouquinho antes do teu. Duas semanas antes. Adão e Eva tiveram dois filhos: Caim, que foi lavrador de terra, e Abel, que foi pastor de ovelhas. Hoje treina. Hoje é técnico. Hoje é Abel, né? Abel Neto. Caim matou Abel. Abel Braga. Vamos lá. A partir daí começa a não entender a Bíblia. Só tinha Caim e Abel. Daqui a pouco... Continuado lendo então, né? Não, Caim calma. Gerou José, que gerou... Foi gerando do não, quê? Não, relaxa que nós vamos fazer... Você tá querendo adiantar o punch da piada. O que que Deus falou? Tiago, o que que Crescei você falou? Crescei e multiplicai-vos. Não, você que tá falando aí, meu querido. É isso? Não, eu não é Deus, que você falou, mas eu sei que eu falei, né? Foi eu que falei. Tá escrito, quero ver se você prestou atenção. Então vai ler de novo. Vou ter que repassar essa parte. Caim levou frutos da sua terra, porque ele era lavrador, para oferecer ao Senhor. Maçã? Não, tô o que ele tinha frutos. Lá? Figo, levou figo. Maçã nem fica ruim, né? Levou... Como é o nome daquela carne lá? Hã? Que a gente comeu aquele dia no coisa? Ah, ele levou uma tambre. Uma tambre. Uma tambre, senhor. Ele falou, meu Deus. Ele tá esperando a picanha. Ele falou uma tambre, eu olhei pra ele e falei, nem fudendo. Aí ele logo em seguida ele veio, xixo. Xixo. E uma hora Adão falou, porra, assim, olha o que eu fui inventar. Ai, caralho, rodízio. E Adão aqui falou, pra frente vai ser proibido. O Adão falou uma hora assim, cara, Deus, você criou umas coisas que se não existisse, nem fazer falta nenhuma. Tipo, ervilha. Ervilha. Aí, por isso que ervilha é ruim, entendeu? Falou, Deus. O que, que é um chuchu? Um chuchu. Aí Deus falou, é uma ervilha grande. E o melão? É uma ervilha e doce. E amido? Chuchu tem três vitaminas, A, B e C. Água, bagaço e caroço. Funciona. É nova essa, sai, tá incorporando essa, no teu texto. Tô aumentando da ervilha. Ah, legal. Vai. Você não encurta ela. É. Você não some com ela. Você não faz igual Deus e faz sumir algumas coisas. Se eu tivesse esse poder, eu te ajudava. Ai, ai. Então tá, Caim levou frutos da sua terra para oferecer ao Senhor, e este não fez nada. Já Abel... Deu nem moral. Deus falou, ah, eu não. Cagou. Comi essa merda, hein? Se fosse traquilo, até eu comia. Mas isso aí eu tenho em casa, fruta, né, querido? Não, né, querido? Aí Abel ofereceu rebentos das ovelhas e gordura ao Senhor, e este o aceitou. Ah! Ele não ia querer uma picanha de ovelha, não, meu Deus. Despertando a ira de Caim. Foi aí que Caim matou Abel. Sai gritando, Caim, Caim, Caim, Caim, Caim. Funcionou. Tentei adaptar, mas não funcionou. Então, aí o Caim matou Abel por causa disso. Como que Caim matou Abel? Com o quê? Não diz. Com uma foice. É. Não diz. A Bíblia. Com a laranjada na cabeça. É, eu não quis contar, mas... Ficou puto. Você viu um vídeo que passou esses dias? Um vídeo? Tava com Caim e Abel, no meio da briga. Apartando. Tanto que eu tive que parar, porque né, só começou uma confusão, a briga, a gente sai correndo, né? É. Aí nisso eu machuquei um tiro. Joelho. Ah, tá certo. Tive que parar. Um tiro. Vocês viram aquele... É. Ele mostrou a regra da piada. Tiro, tiro. Thiago, tiro. Tiro. Oi, oi, tiro. Dá pra continuar. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Tá. Mas o tiro entrou bem, né? Eu que dei pra ele. Ai, Caim foi embora para sua terra distante, o que sobrou, né? Onde formou uma família. Com Caim, quem? É que eu não entendo. Se de... Caim, que logo tinha veio mais a gente. Família na aí, área, ó, né? Já tinha mais gente, entendeu? Já tínhamos... Quem que tinha lá? Já tínhamos gostosa lá, entendeu? Mas é que... É... Não, essa é Bíblia, uma... A Bíblia não explica isso mesmo, é, isso. A Bíblia não vai por Deus criou umas gostosas. Porque não, Deus não. Deve ter criado. Mas não criou tem na Bíblia, gostosa, entendeu? Criou umas gostosas. Mas deixou longe de mim. É. Tinha umas pra assistir teu show. Foi terça que foi, ó. Dani Bolina, aquele pegou, abraço. Pegou? Pegou? Peguei ela, pegou mexendo no meu carro lá, que é a pessoa que era dela. É Caim foi embora para uma terra distante onde formou uma família. Tentou fugir de Deus. Olha que trouxa. Vou me esconder, né? Tipo... Falei, vai, não adianta. Vou lá pro fazendinho que Deus nunca vai me achar. Do lado da casa dele, no fim do mundo. É... Pior, quem passou a informação foi o Márcio. É. Que já morava aqui já na época. É só jogar no Google Maps lá. Faz sentido. Você quis dizer Acre? Você quis dizer Atlanta? Você tem certeza do que você quis dizer? Adão e Eva tiveram mais um filho chamado Sete. É, tiveram seis filhos. Daí tiveram mais um que era ponto Sete. Ponto Sete, daí criou, né? É tipo, tipo Adão, Eva, 3, 4, 5, 6, 7. É tipo Aramis, D'Artagnan, tipo D'Artagnan que não era mosqueteiro, tipo esse era o 7, entendeu? Tipo isso, assim, nada a ver. O nome dele era 7? 7. Eu acho que é pra comemorar domingo, né? Comemorar, tava de Várzea, domingo de folga. Do quê? Várzea. De tava Várzea. De Várzea. Varde. Ô, jegue, é Várzea. Várzea. Tava de Várzea. Deus é bom pra boné. Olha, ele tá gostando de cisologia aí. Vou ganhar uma moralzinha com ele aí. Deus é tu, Deus tá em tudo, hein, querido? Deus é onipotente, onipresente, onisciente e... Online. Online. Deus tá aqui, ó. Que supriria a dor da perda de Abel. Ou seja, pra Eva, ia suprimir a dor da perda do outro filho. Ah, então Eva é mãe deles. O quê? Nossa, cara. Ah, o quê? Hã? Eu não ouvi essa parte. Eu nunca li a Bíblia. Eu nem comecei, ó. Suprir a dor da perda do Abel. Suprimir, falei? Vai nascer um dragão com 7 cabeças. Abre esse aí, filho. Vai. Eu não entendi. Já vi o filho, já. Preta Ju. Adão viveu 930 anos. Teu cu. Caralho. Meu vô tá com 88, já tá vomitando sangue. E, é daquela antigamente... época, e daquela época, o que mais viveu foi... Como é o nome daquele? Eu não notei. Começa com M. Montezalém. Matusalém. Matusalém, que Montezalém viveu... Montezalém morreu de... Dorlose. 956 anos. 956, olha aqui. Imagina semente. Que tédio, velho. Você tá com 900 anos, fala. É, perdão, que mas merda, você sabe, mas a média. Mas a média de idade era isso, né? Mais ou menos, né? A média de idade era isso, né? Mas era. Já, vou não cozinhar. É papo, isso, não é, não, sabe por quê? É porque mudou o formato. Come da orelha. Vai, vai. Então come da orelha. Ó, que ele falou a verdade. Mudou o jeito de contar os anos. Entendeu? Vai ver que não era 90 anos, não é 900 anos. Entendeu? Eles contavam do jeito pode que ser. É, entendeu? Porque começou depois de, tipo... vai chegar aí 2000 anos? Como que funciona essa contagem? Tipo, quando começou de 0 a 2000 anos? Não, de zero começou com o nascimento de Jesus. Ah, foi então antes de Cristo. Isso aí foi tudo antes de Cristo. Que eu tô foi então, muito mudou, antes. Ó, porque Jesus nasceu, daí ficou depois dele. Ah, antes, depois. Agora eu entendi. Agora que ele e entendi. Todas as gerações. Esse, né? Esse é aquelas siglas, né? E a banda AC/DC? Então, naquela época, Deus criou já também. Já tava no meio. É, mas só lembrando que AC/DC não é antes de Cristo e depois de Cristo, né? É antes de quem? É antes de quem, então? AC/DC. Antes do quê? Como é que é? Circuito... Circuito universitário. Não, como é o negócio de tomada? É, circuito alternado e corrente alternada e corrente contínua. Caralho. Só que em inglês. Ah, bom. Alternate current e decurrent... Charm fifo. Ladies and gentlemen. Vamos lá. Adão viveu 930 anos e todas as gerações subsequentes começaram a destruir o que Deus criou. Porra. Por exemplo, assim... Época, fiquei puto. Tipo assim, jogar lixo no chão... Porra, malandragem, maloqueiragem. Coisa de carro, essas paradas. Sério? Uma maconha... Eu acho que é uma puta falta de sacanagem com a criação, né? E todas as gerações começaram a destruir o que Deus criou. Isso então causou... bagunçando a casa de Deus, né? Isso causou arrependimento em Deus. Queria que todos os homens se espelhassem em Noé, homem bom e seguidor do Senhor. Sei não se Noé, hein? Sei não. Foi o primeiro. Noé. Quem que foi Noé? Explica pra quem não sabe. Noé, o Thiago não trabalhou com ele? O do barquinho lá. Thiago, eu trabalhei com ele. Aquele vai quebrar a piada. Não. Noé do barquinho lá. Eu trabalhei com o Noel. Noel Rosa, não tem nada a ver com Noel. Não, Papai Noel. Papai Noel. Fiz uns bicos, entregando os presentes. Eu me vestia de duende. Uma correria, uma né? Foi uma correria, né? Uma bosta duende com 1,80m. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Noé, seguindo ordens de Deus, cria uma arca onde coloca seus familiares e dois de cada espécie viva da terra, pois o Senhor fará cair um dilúvio onde destruirá toda a terra e o pecado que a contaminou. E por que fundou a arca? Porque ele colocou um casal de cada animal. E colocou um casal do quê? De cupim. Aí, ó. Fez o buraquinho. Mas não fundou a arca. Nossa, que legal, não hein? Fundou. Não afundou a arca. Ah, não fundou? Não, tinha os barcos salva-vidas. Só me diz uma coisa. Os pássaros. Você já leu a Bíblia? Você sabe do que a gente tá falando? Os pássaros. Os pássaros. Como tá? Você vai pegar... dois de cada espécie, mas o resto não vai ficar lá vendo que tá chovendo o caralho e vai sair dali. Acho que tinha. Deu superlotação. Bom, não deu um dilúvio, tipo, não tem como. O céu não. É o limite, tá ligado? É o limite, querido. Ele sai voando, não sei se você sabe. Passa lá. Talvez o pombo tenha morrido afogado. Porque o pombo é o então, não, voar, é isso que eu tô falando. Morreu, então não ficou só dois de cada espécie. Hã? Então não ficou só dois de cada espécie. Porque dois ele colocou dentro do barco, mas o restante vai ficar voando. Sim, pássaro não. No mínimo dois ele colocou, no mínimo. Um que ele teve se comprometendo. Mínimo ali chutando mínimo, baixo. É. Tipo, um só ia ser foda. Ia ficar o passarinho batendo punheta sozinho lá. Ia ser triste pra ele, né, mano? Eu sei que eu já passo por isso. Isso que tem várias da minha espécie. E os peixes? Os peixes não pensou salvar, né, Márcio? Também os peixes já estão, né? No mar. Tem que ligar uma coisa, né, Márcio? Mas ele quer só pra manter dois de cada espécie. Não, ele não quer só manter dois dos terrestres, porque os outros, foda-se. Fudeu. Ah, ele falou foda-se pro resto. Deus, mais ou menos. Deus falava, isso. Foda-se. Não falava, tipo, não com essa voz. Jegue. O Jegue. Falou, foda-se. Ele falou, Jegue, não é? Ouro, você é pior pra mulher, hein? Escuta aqui, Fiote. Ô, Jegue, vai construir a arca, Jegue. Puta, velho. Os terráqueos. Os nadadores e os voadores, eles não precisam salvar. Falou, vocês aí estão ligados que eu dei esses dons pra vocês aí. Tamo junto, né? Tamo junto. Precisar de mim, bate um fio. E escuta, vocês têm, vão ficando por aqui, mas vamos ter contato aqui, na sequência aí, Deus. Manda DM, pá, se precisar, pega arroba Deus. Não é meu seguidor. Escuta a cobra. Deus salvou a cobra, não é salvou? A cobra foi. Como é que foi a cobra? Dois de cada espécie, deve ter a cobra. Foi juntinho, a cobra e o cobro. E o cobro. Não é cobra. O nome do marido da cobra é. Cobra. Antônio. Na época era Antônio, né? Aí foi mudando. Hoje deve ser Vitor Hugo. Não sei porquê. Funcionou. Veio o dilúvio de 40 dias e 40 noites. Dilúvio. Dilúvio? Dilúvio. Mas foi tudo tipo, não parou ali, na terra inteira? Todo lugar que existia lá. Eu não sei, né? Deu enchente, imagina que foda, né, cara? Os caras ergueram o tijolinho, não adiantou. Erguendo a cama, geladeira. Tijolinho, nada, fudeu tudo. Cachorro nadando. Os animais na arca, as pessoas falam. Ah, mas tinha pessoa. Os animais! Tem os bichos interessantes. Ah, mas eu acho trairagem. Isso daí foi trairagem de Deus. Vou tocar uma ideia com ele depois. Vou terminar de gravar. Que você quer? Então, depois a gente conversa. Depois eu mando lá deus@hotmail.com. Chama a atenção dele. Se ele chamar minha atenção, vai tremer tudo aqui embaixo. Deus chama a atenção do MC. Porra, velho, trincou a parede de novo ali. Ei, cara, eu devia. Vou ter que aparecer offline pra ele. Após a tormenta. Sabe quando a gente acorda, aparece a força, aparece online? Pra Deus. Tinha, como é que chama aquele país que deu aquele terremoto que destruiu? Haiti. Haiti, e os ateus. Eu acho que é todo um país com janelinha, tá ligado? Aí Deus chamou a atenção do Haiti. Ah, fudeu, morreu. Uma vez milhares de pessoas. Funcionou assim. Hein? E os ateus, mas se for pra essa lógica, os ateus meio que bloquearam Jesus. Deus, né? Ele deram um follow. Um follow não. Fizeram um bloco mesmo. Bloco mesmo, né? Bloco. Verificar o acordo. Na hora que ele parar pra pensar isso, fudeu. Dá vírus isso. Eu vou falar pra ele. Quem entrar nesse deve aparecer pra ele. Dá vírus. Após a tormenta, saem. Tô viajando aqui no ar, né? Tô solto. Após a tormenta, saem todas as espécies da arca. E tormenta tem a... não era chuva, cara. Puta que só pariu. Antes de você falar, só vou avisar, gente. Eu vou mijar, viu, Jegues? Ô, Jegue! Ô, Jegue! Balance e pinto, Jegue! Depois da tormenta. E tem a ordem do Senhor para multiplicar-se. Falou. Agora é? Trepa. Aí, agora gente. É surubão. É. Camisinha, deixa a camisinha de vou lado. Vou ficando por aqui. Então, por aqui, ó. Agora eu vou sair com vocês. O último que sair, apaga a luz aí. Primeiro. Noé, que... Essa é uma história interessante. Noé, que plantava vinha... Um dia bebeu do seu vinho, embriagou-se, ficou nu dentro de sua tenda. Um de seus filhos contou para todos sobre esse fato. Noé, já são, amaldiçoou esse filho, o dedo duro, X9. A Bíblia contando historinhas fala, particulares. Puta, pai. Tem historinhas subliminares. Ali. Mãe, você não sabe o que o pai tá fazendo. Mãe. Pai tá bêbado pelado lá, com a piroquinha de fora. Aí tá fudido quando ele chegar em casa, vai dormir no sofá. Vai dormir lá fora com as ovelhas. Gente, essa que legal, parte... né? Essa então, eu achei legal, por isso que eu peguei. Que eu achei legal. Ah, tá legal. Se eu não tivesse gostado, não ia ter pego. Gente, essa é a parte interessante que tem do Gênesis. Depois começa que criou filho de não sei o quem, pai de não sei o quem, vó de não sei o quem. Padilha que gerou Márcio, que gerou Vitor, que gerou Tiago, vai gerando todo mundo. É, não tem graça. Não tem graça. Mas olha aí, ó, já é um conhecimento. Você que não conhecia nada sobre Bíblia, você quer conquistar uma menina que é um pouco mais religiosa, fala, você conhece a história, né? Tá ligado que Deus é Deus, né? Até que quem é Deus, né? Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Você sabia que teve um irmão chamado Sete? Sete? É, foi irmão de fora. E dele saiu. Fora sabia que o Noé ficou pelado lá na tenda? É. Deu mó trabalho. Lá, pô. Fazendo ventilador com. Fazendo pirocóptero. Então tá, gente, vamos ao intervalo. Na volta, não vamos falar sobre Apocalipse. Opa, isso é legal. Apocalipse, assisti o filme, não assisti inteiro. Até depois do intervalo. Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo no cu, menos eu. Tudo com a bunda de fora, é agora. Você disse que dava e não deu. Espora no pé, tá tinindo, tá tinindo. Pica no cu, tá sumindo, tá sumindo. Larga teu marido, mulher, e vem fuder mais eu. Teu marido é bom, mulher, mas não fode como eu. A foda é boa de madrugada, de manhã cedo, não vale nada. A pica tá dura, que tá danada, ela entra enxuta, ela sai moiada. A mulher de compadre Mané Pedro tem cabelo no cu que faz medo. Ela chorava, ela gemia, era os cabelos do cu que doía. Ela chorava, ela gemia, era os cabelos do cu que doía. Eu pilei milho no pilhão de Sapucaia, que o bicho que mata homem mora debaixo da saia. A dona é a pica, trabalha. A agora nessa segunda metade do programa. Uou! Uma gorda. Uma cômoda. Já comendo uma cômoda. Nós vamos... Tá falando embate, deu um tapa mais forte. Não pensei duas vezes, deu um soco no cu dela. Deu um murro, no cu dela com três pregas. Crac, crac, crac. Então, uma das coisas que fala o Apocalipse são referente aos sete selos, que é o julgamento prometido. Tem um filme, né? Não tem um filme. Tem sete selos? Deve ter. Ah, não, é o Correios, não tem nada a ver. É um cara que... Ah, já trabalhei nos Correios, cara, sabia? Sério? Sério, cara. Vamos ver se precisava fazer igualzinho, vai. Trabalhei, eu pegava e, tipo, separava as cartas pelos estados, assim, tal. Mas saiu? Não saí, cara, porque daí, tipo... É... Lerca, dei tanto mexer com aquilo, daí... Você fez sério, trabalhou no Correio mesmo? Não, cara. Me sente aí. É porque a graça não teve, daí a gente achou que era sério, né? E a graça deixou dentro da carta, né? Esqueceu. Esqueceu quando você foi mandado embora. Atum, os sete selos. Atum? Atum. Deus criou o Atum. Também pensei... Pô, já não passava essa parte, já? Atum. Ah, tá. Ah, vai. É um sabe qual é, Atum? Teatro, sabe teatro. Qual é o único peixe que se suicida de um prédio? Olha lá. Não. Então, você sabe qual a diferença de um cara que cai do 20º andar e um cara que cai do 1º andar de um prédio? O cara que cai do 20º andar é assim, ó. Caralho. É, assim, ó. 20º andar. Ah! Tum! Do 1º andar. Tum! Ai! Ai, meu Deus, eu perdi agora, pelo menos. Vamos lá. Chegou a arder a bordinha. Atum! Chegou a arder o quê? Chegou a arder a bordinha. Vai, é que você tava sentado prensou, é, né? Não dá aquele jogo. Pá, seu puta. E prensou, tá ligado? Parece que ele implode, tipo. Ato. É tipo teatro, parado. A cortina abre para mostrar Deus no trono. Ó, Deus no teatro. Tava cagando. Tava cagando. Ninguém quer pegar na mão dele. Ficou... Tava cagando. Cagando. Sendo louvado por 4 seres viventes e 24 anciões. Coitado, eu só veio torcendo por ele. Pô, juro por Deus, que agora que eu vi que eu peguei um negócio de teatro mesmo, cara. Caralho. Enfim, agora já vai por aqui mesmo. É Apocalipse. Vamos. Então vamos falar sobre os 7 selos. O primeiro é o cavalo branco. Que cavalo significa branco. A conquista. O cavalo branco, não tinha um White Horse, cavalo é branco whisky, no Senhor dos Dentes? Whisky. Cavalo o quê? Qual era a cavalo cor do branco cavalo no Senhor dos Dentes? Exatamente. Qual era a cor do cavalo branco de Dom Pedro Alves primeiro? Nossa! Sabe que essa daí é uma pegadinha, né? Eu tentei te envolver com minha... Tentou misturar os nomes ali. Era Napoleão, então, né? O cavalo branco quer dizer a conquista. Já o cavalo vermelho quer dizer a guerra. Quer dizer que ele fumou uma maconha, né? Porque não existe cavalo vermelho, não. Quer dizer que não funciona. Não funciona. Cavalo preto. Olha o preconceito. Quer dizer que ela... preto dá um azar. Dá azar. Tipo, é o ladrão. É o cavalo que quer rouba. Quer dizer a morte. Olha lá, a morte. Nossa, eu fui perder o fedido mesmo. Porra, mas já perdi faz 3 dias. Ele tá aqui ainda. Caralho, velho. Ficou a nuvem. Isso daí é o... Pedro Rubinho. Nossa, cara. Agora que eu senti. Nossa, que cara é exagerado. Pedro Rubinho. Saí antes que o Vitor Hugo me desse um beijo na boca, né? Caralho. Nossa, velho. Tá gravando isso? Nossa, eu vou... Nossa, mano, fazer uma respiração boca a boca. Ah, não, é teu pau. Teu pau tá fedendo. Cavalo preto quer dizer morte. Cavalo amarelo, doenças. Nossa senhora, que medo. Ai, meu Deus do céu, que medo, nossa senhora. No quinto selo, os mártires pedem vingança. Quem que é mártir? Ah, sim. Eu tipo, Tiradentes. Mártir na área. É? O Martin Luther King, né? Cara, sabe o que você podia fazer? Tem uma Bíblia aí, daí a gente abre num trecho e dá uma lida pra ver. Isso, pega lá. Porque esse negócio de teatro aqui tá foda. É, não, velho. Tem que ser. Pega a Bíblia lá, nós vamos abrir. Aqui. Agora a gente vai ler algumas passagens e conversar sobre elas. Eu vou sair daqui. Não, traz lá. Fala pra vocês. Vou pegar a Bíblia. É tipo Avatar, cara, o Apocalipse, ó. Apareceu dos céus outro anjo que tinha o poder sobre o fogo. Outro anjo que transformou o mar em vidro. Um tinha o poder do fogo, da água, do ar. Tipo, entendeu? Avatar, entendeu? Uhum. Os anjos do Avatar. É, mas é verdade, é baseado, sabe que? Que é uma cultura, o Avatar, isso é uma cultura deles. E fala da besta. O último mestre do ar, você assistiu? Assistiu. Tesão, né? É a besta. Irá montar um texto sobre ervilha. Um dragão de sete cabeças. Vai tomar. Aí medo fala do da seu besta. Cu, Márcio, bem no meio. Márcio, o Márcio nem falou nada. Tiago. E a besta começará no stand-up fazendo um Tiago texto é nome de sobre apóstolo, ervilha. É nome de Tiago apóstolo. É nome de apóstolo. Apóstolo, Márcio, né? Não é, Vitor não é, Afonso não é. Apóstolo que não. Nome de ancião. Nome de bolsa, Afonso, nome de ancião. E nome de ancião. E nome do que, Márcio? Apóstolo. Márcio é nome de sugueiro, taxista lá. Taxista, verdade. Taxista, Márcio. Tem nada a ver de cobrador. Acho que não rolou pegar essa bia, mãe. Também o Márcio pegou. Você tem que trazer uma lupa também junto, né, Márcio? João estava na ilha de Patmos, seguindo os ensinamentos de Deus. Do lado ele é de Lost. João, beije minha mão. José, beije meu pé. Juvenal. Biguinho lazarento. Juvenal, por que vai embora? Momento. Se afasta. Não rolou. Por que foges? É, Vitor Hugo. Vitor Hugo de novo. Quando um dia de domingo foi convocado por um anjo para que relatasse tudo o que visse e enviasse as sete igrejas que existiam na Ásia. Éfeso. Grande Éfeso. Trabalho. Cara, Éfeso era meu amigão, joguei bola com Éfeso. O time era eu, Éfeso, Judas, tinha aquela Epson. Impressora, Éfeso? E tinha Éfeso que imprimia. Tinha. Esmirna, Smigol. Ah, Esmirna que foi criador do Smirnoff. Pérgamo. Pérgamo. Pérgamo. Pérgamo é assim. Isso é uma joalheria, Pérgamo, joalheria. Tem Pérgamo. Que Pérgamo. Tiatira. Tiazinha. Ai, deve ter altos tiadinhos com madeira, né? Tiatira. Mira e atira. Estira, mira e atira. Sardes. Estica, mira e atira. Entendi, Sardes. Né? Filadélfia. Ah, Filadélfia queijo é sensacional, queijo, hein, cara? Filadélfia. Sashimi, Filadélfia. E Laodiceia. Nossa, que nome feio. Laodiceia. Cara. Deve ser a mais feia. Casa, certeza que era a mais feia. Lá ele encontrou. Lá ele encontrou sete candeeiros. Lion. Ah, isso é um detalhe legal do Apocalipse. Tudo aqui que fala é sete. Sete selos, sete anjos, sete. Tudo é sete. No Apocalipse, né? E como que é o nome do filho da época? Desse? Sete. Vem de lá do início, fecha no fim, é um ciclo. Claro, é um filme, né? Trilogia, né, bicho? Uma hora ele tinha que terminar, né? Olha que foda, velho. Vamos investigar o meu set. O que são candeeiros? É o Candeias, é um clube que você se associa no Brasil inteiro. E quem é sócio do Candeias são os candeeiros que podem ir no clube. Então, quem aí? Candeia. Lá ele encontrou sete candeeiros de ouro. Eu vou fazer uma coisa que acho que ninguém teve ideia. Porra. Não. Tudo na Bíblia é sete. Tudo sete mesmo. Sete anjos, sete taças. Puta que pariu. Mas olha o que eu vou fazer. Ninguém teve essa ideia. Criativo pra caralho, Deus, hein? Eu vou na página sete da Bíblia e vou ler o que tá escrito. Duvido. Ninguém acho que nunca fez isso. Seis. E deve ter uma mensagem raptografada aí, né? Oi? Uma mensagem o quê? Uma mensagem raptografada. Raptografada. Vocês assistiram Código da Vinci? Olha aqui na página 7. Leia. Voz alta, em voz alta no microfone, tá? O Senhor disse para Noé: de todo animal limpo tomarás para ti sete macho e sete fêmea. Mas dos animais que não forem limpos, pega dois só do três, macho cara. E dois da fêmea. Aleluia. Aleluia, irmãos. Amém, aleluia. Irmão. Vamos ungir essa aleluia, água, irmão. Marcio. Vamos ungir essa Pepsi, coloca irmão. Coloca essa Coca-Cola aleluia. Em cima do laptop. Coloca essa Pepsi fazer. Aqui, irmão. Irmãozinho, coloca em cima do CPU. Do cooler. Coolerzinho. Encontrou sete candeeiros de ouro e dentre eles estavam semelhante ao filho de Deus, vestido com uma roupa talare. Uma roupa tolada. Talare que hoje é mais conhecido como leg, né? Não sei se uma cinta de couro. Que cabelos brancos como lã. Uma camisetinha da Aramis. Mulan roxa. E seus olhos pareciam chamas de fogo. Nossa, e no pé um sapatênis. Motoqueiro fantasma. E no pé um sapatênis. Motoqueiro fantasma. Bicho. Seus pés eram de latão. Sem estilo.com. Sem estilo. amassandoamoda.com.br. Seus pés eram como latão fino. Ah, chamou o cara. Era um palhaço. Tira a florzinha. Tinha à sua direita sete estrelas. Nossa. E saía da sua boca. Bafo. Sete palavras. Uma espada de dois fios. Se sinta de couro e chupando uma espada? De dois fios. Ah, dois fios. As bolas, os fios. Era que chamada. Ao voltar à Terra, o anjo lhe revelou que sete estrelas são os sete anjos de cada igreja e os candeeiros são as sete igrejas. Nossa. Tá explicado. Olha aí. Abre mais uma página, vamos fazer igual que a gente fez, né, cara? Esse daqui é o Novo Testamento, né? Esse daqui é pra usar no bolso, livro de bolso. Achei. Olha aqui, uma pessoa que você não sabia que existia. Tem um cara que se chamava Sofonias na Bíblia. Sofonias. Sofonias. Tá escrito aqui. Sofonias, Sofonias. Irmão de Zacarias. Vamos lá. O que Sofonias diz? Olha isso, cara. Olha aqui, ó. Olha a árvore, árvore genealógica do Sofonias. Sofonias, filho de Cuzi, que era filho de Gedalias, que era filho de Amarias, que era filho de Ezequias, que era filho de Josias, que era filho do rei de Judá, que era irmão de Zacarias. Olha ali, cara, tá escrito isso. E primo de Paulo. E primo de... Didi! Vou ler aqui, ó. Filipenses. Vamos, vou escolher aqui, ó. Vou fechar o olho e vou escolher. Ah, vou no 7. Como tenho por justo sentir em vós todos, porque vos tenho em meu coração. Pois todos vós participantes do Big Brother... Tá, beleza, só foca aqui então, vamos lá, gente. Só tá terminando aqui, ó. Mais um ideia, cara. João viu na mão direita do que estava sentado no trono um livro selado com 7 selos, que a gente tava falando dos 7, que quando foram tirados do livro, foram saindo... Só 5. Desgraçadas... Não, foram saindo as desgraças do homem. Quais são as desgraçadas do homem? Você não pode expressar a tua opinião aqui, velho. Vamos lá. Desgraça número 1. Não, agora, agora vai estar certo. Vai. Do cavalo branco. Que significa vitória. Vitória! Vitória 2-3. Cavalo branco. Cavalo branco, e quem estava montado nele tinha uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Um cavalo vermelho saiu e foi dado a quem montava o poder de tirar a paz na terra. O cavalo do fogo. Ou seja, ele colocava é pra quem tinha guerra mesmo. Ah, o vermelho é... Ah, filha da puta. O cavalo negro saiu e quem estava montado nele... Todo mundo fala... Quem estava montado nele tinha uma balança dizendo que não fizesse o mal ao vinho e ao azeite. Ah, mas faz todo pô, sentido. Pô, é chefe de culinária. Faz essa, todo sentido, né, bicho? Não, coisas que não são... Saiu montado e abriu o centro europeu. Coisas que não são necessárias ao homem, enquanto que o trigo e a cevada seriam vendidos a preços muito altos, pregando muitos a fome. Altos. Muitos altos. Preços muitos altos. Muitos altos. Um cavalo amarelo saiu e quem o montava era a morte. Cara, é os Power Rangers, esses cavalos que dão uma cor, porra. Agora se juntaram, eles fizeram Megazord, né? Quando abriu o quinto selo, ele viu... Ele viu as almas dos que tinham... Aí, 5 já, caralho. São 7 selos. Cobrou o pessoal aí. Não tem negócio dos muçulmanos que são 7 virgens lá? Tem. Não, não são 7 virgens. São mais, né? São 72 virgens. O cara ia queimar o Corão por causa das 72 virgens. Eu queimaria. Legal, gente. Vamos continuar. Vamos aí. Não, okay. Tá terminando. Informação necessária, né? Informação pro dia a dia. Quando abriu o quinto selo, ele viu as almas do que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Abriu o sexto, viu que era a correspondência errada. Falou, puta, entregaram aqui essa merda. Ei, tava vendo que tinha nada a ver comigo. Puta que pariu. E é conta ainda. Essa aqui é a conta da luz da Copel ali. Sexto, veio um grande terremoto que obrigou os homens a morar nas cavernas e montes. Isso aqui é o que vai acontecer, gente. Teu cu, rapaz. Eu acho que tudo que tá na Bíblia ainda vai acontecer, porque tá vindo enchente, tá vindo essas coisas. Tudo que tá aqui vai acontecer. Qual o selo que a gente tá, cara? A gente tá no sexto, provavelmente. Veio um grande terremoto que obrigou os homens a morar em cavernas e... Não estamos chegando. Qual que foi o 5? Desculpa. Que começa a ver as almas de Deus, coisa não, e tal, tudo. Não, é o espiritismo. Nós estamos no 4. 4, 5. Transição aí. E o 7. Meados. 7. Meados do 4 pro 5. Um silêncio de meia hora. Vamos ficar quieto pra você ver mais. Ah, mas. Porra, se, o Afonso? Mas se, por exemplo. Eu nesse meu Afonso. Se 60, 70 anos traduzem pra 960 anos, então. Meia hora. Meia hora. Não, é mais, né? É mais, acho. É mais. Mais, é mais. Ele viu 7 anjos parados diante. Meia hora. Ele viu os 7 anjos parados diante de Deus com 7 trombetas. Ah, falei que é tudo 7? Que porra. As vuvuzelas. Gay, né? O cara que toca trombeta é muito gay, né, cara? Cada não uma... devia comer ninguém esses anjos. Cada uma enviando uma desgraça. Como chuvas de pedras. Ó, tudo Calypso. Cada hora uma bosta vinha ali. Cada hora uma desgraça. Vitor Hugo. Piada do Vitor. Stand-up do Vitor Hugo. Por que tudo tem que parar em mim, cara? Mas que porra, velho. Ervilha. Ele foi um solo inteiro. Ervilha. Improvisou, mano. Fez um blues. Cobrava, perdeu. Como chuvas de pedra, mares. Nossa, de sangue. De pedra, chuva de pedra, hein? Então, música, isso, né? Já chuva tem. Chuva de pedra aqui, cara. Quem não tem, ah, tem. Quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra. Quem não tem teto de vidro. Usa óculos escuro, é. Mares de sangue. Mar de sangue. A menstruação nasceu aí, ó. Estrelas caindo na terra. Olha aí. Olha, esse pra trás eu tropecei ali e caí. João viu as bestas. que saíram do mar e da terra, João? Representadas pelo egoísmo. Por isso que ele não veio mais, aquele viado. Egoísmo. Representada pelo egoísmo, inveja e maldade. E a outra baseada num homem. Um homem. Um baseado. Tá, Marcelo Deus. Six, six, six. Five, five, five. Pra quem não sabe aí. De besta. Em inglês aí, pra quem não sabe, é five, five. Número five. Da besta, 8443. 3446. As bestas dominavam os mais fracos. Ah, caralho. E os incluíam seus exércitos. Ou seja, os mais fraquinhos, ele jogava. Besta que eu não consigo me dominar. Nem me dominava. Marcados pelo sentimento e pelo número. Quais são os 7 capítulos capitais? Pecados capitais, Marcos. Vamos ver se você tá aí. Eclesiasticamente. De novo? Bem, não, já foi. Nós nunca falamos sobre falamos, isso. Já, falamos. Programa 7. E não acertamos 7. Não acertamos 7. Se fudemos. Pra fechar... É 8, eu sei 8. A última frase. Última frase. Fecha com a... Vamos sair na palma, pelo amor de Deus. Depo... Depo... The books on the table. Acabou o programa. Depois de 1000 anos, Satanás será liberado. Sai da frente, Satanás! Da sua prisão e seduzirá as nações dos quatro ângulos da terra e os congregará para a batalha. Nossa. Ou seja, o demônio vai chamar todo mundo para seu exército. Vamos mostrar só antes de terminar. Você acredita no demônio? No demônio, cara? No diabo. Eu acho que o mal existe em qualquer lugar. Diabo. Tua mãe não falava, isso é coisa do diabo. A mãe não fala, mas fala. Coisa assim, cigarro é coisa do diabo, bebida é coisa do diabo. Mas você acredita, não? Na moral, eu acredito. Você, Thiago? Eu acredito, né, cara? Até que pô, se eu existo, por que o diabo não vai existir, né, mano? Você é Márcio. Tá ali, né? Os dois. Você é Márcio. Não acredito. Não acredito, ó, Márcio. Eu também não. É ateu do diabo, então. Não acredito em nada dessas coisas. Nem Deus. Nem Deus. Não acredito nessa história da Bíblia, cara. Ah, não, mas em Deus acredito. Há uma força superior. Não sei se é Deus. Eu também acredito. Há uma força superior. Você acredita na encarnação? Mas você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Por que você não acredita no diabo? Eu não acredito que exista um cara com chifre. Ué, mas se existe o bem e o mal. Se o bem e o mal. Então. O bem era Deus e o mal era o diabo. Não, Deus é uma pergunta errada. Você acredita no mal? Então, existe o mal. Deus é tudo, bem e o mal. Mas não é o mal no formato que é do diabo. Ela é o dia, a noite, o quente, o frio, o bem, o mal. Então você acredita que existe o mal? Isso. Eu não acredito que existe um cara, o diabo, a figura do diabo, não. Cara. Um cara falou, velho, e aí? E aí, aquela tiara de chifrinho, tô a fim de fazer um contrato, O que você quer? Que bosta, velho. Quero um sol. Comer a maçã e fudir. Que tem uns carinha que tem um diabinho na garrafa em casa. O Calypso deve ter um diabinho na garrafa. Acho que ele tem um diabinho na garrafa ali em casa. Diabinho na garrafa. É. Da comidinha que é um catuaba. Tá, vamos então. Vamos encerrar o programa ouvindo Estou seguindo. Entra na minha Cristo. Casa. Ao som entra dessa música que o Márcio vai encontrar no YouTube. Vamos, só a música de Deus agora. Entra na minha casa. Estou seguindo. A Jesus. Erguei as mãos. Segura na mão de Deus. Erguei as mãos. E dai glória a Deus. Mais um. Aquelas que cantava na. Quando Deus te desenhou. Ele tá ai, ai, ai. Jesus Cristo, eu estou Nossa aqui. Senhora. Olho pro céu e vejo o Vitor Hugo jogando bola. Olho pra terra e vejo o Afonso pedindo esmola. Ah, brincadeirinha que eu fazia na escola. Cadê? Nossa. Legal, não funcionava. Já não rolava. É tudo música do quê? Coisa? Tudo música de Jesus. Florentina de Jesus. Olha aí. Funcionou de novo. Não, tem que ter Jesus. Vamos sair na palma. Terezinha de Jesus. De uma queda, foi o Chantei também. Tem que achar uma pra sair na palma. Tá, palma, vai. Jesus. Agora. Deus. Aí, vamos sair na palma, gente. Só quero mandar um beijo. Vamos começar os agradecimentos. Vamos lá, Afonso Padilha. Beijo. Beijo pra vocês aí. Beijo pra vocês que escutam como beijo. Ô, Jegue. Valeu por comentar, ô, Jegue. Fiote. Ninguém comentou nesse programa até agora. Ninguém até comentou, a hora da gravação. Uns bananas mesmo. Não, até porque eu não ia mandar abraço pra ninguém, meu filho. Só pra quem me segue aí. Pode rir, muito obrigado. Queria agradecer muito. Sem vocês eu não estaria aqui hoje. É, só isso também. Quem não comenta, comenta. Quem comenta, não comenta. Entendeu? Só. Quem escuta. Mas tem uma galera escutando, né? Tem uma galera escutando, né? Não, o número de downloads aumenta, tá aumentando. Mas agora mas, o número de... É, eu acho que é porque... Não quer comentar, número de tá comentários aí, não... Tá aí, não comenta. Problema guarda, não. Também esse tipo de comentário guarda pra você. É, eu esquece, se eu pudesse enfiar meu microfone bem no meio do seu cu, filha da puta. Muito obrigado pelo esse momento cedido, Márcio. Muito obrigado. obrigado. Nossa, Deus vai, Deus tá vendo tudo. Então. Queria agradecer a Deus por eu nascer, por eu existir, por eu ter a presença de vocês, vocês do meu lado, principalmente vocês. Eu vou agradecer a hora que você morrer. Queria agradecer. Enquanto isso, eu vou agradecendo por você estar aqui, porque eu sou um cara humilde, eu vejo pro próximo que o próximo vejo pro próximo. Então vou deixar o muito próximo. Obrigado, Deus. Não vou nem agradecer, já vou deixar pro próximo, que é o Vitor Hugo. Muito obrigado, Deus. Deus. Agradecer a Deus e a todo mundo que ouve o programa. Comenta, o pessoal que ouve aí em outros países. Thank you, ladies and gentlemen, que ouvem o programa. É. Beleza? Um abraço a todos. Valeu. Quero agradecer a todo mundo. Me siga no Twitter, @mrc9m2. Siga o Pode Rir no Twitter, @PodRir, www.podrir.com. Um abraço, tchau. Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. E já vai. Atenção para o toque de idade, vai. Já vai. Ô fiote, ô jegue. Ô jegue. Como que é a palavra que eu falei lá? Extraordinária. Se curtir o sarro, era extraordinariamente extraordinária. Eu falei hoje extraordinariamente. São Vitor Hugo, ele mistura duas músicas, ele mistura duas palavras, foda-se, ele não tá nem aí, cagou muito. Cagou baldes. Deu? Olha que pá. Tom de voz, né? Pá. Alô? Que tu, pá. Tá bom? Hein? Não? Beleza. Desceu e eu subi. Pode rir, tu desceu e eu subi.